é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas num dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Aí o menino, filho pescador, chegou perto do pai e disse: ô pai, nós é rico, nós mora na praia, né? Deixa besteira, menino. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente, pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras